És uma santa, por mais palavras que use, nada adianta, tudo bom em mim. Foste tu que ensinaste, deste o que tinhas, nunca cobraste. Quantas vezes quis partir e acabei por ficar. A última coisa que quero no mundo é fazer-te chorar. Sei que hás de estar ao meu lado quando mais ninguém estiver. Me darás o teu amor quando mais ninguém me quiser. Sofro com os problemas dos outros, sou como tu. Digo-te para não seres assim, mas sou como tu. Acho que a tua bondade às vezes é um defeito. Para veres alguém feliz és capaz de abdicar de um direito. Tiras pão da tua boca se isso for preciso. Foi por ti que se inventou o paraíso, não estudaste, mas a tua sabedoria é infinita. Nunca foi escrita, todos os dias é dita. Bendita és tu, sozinha criaste uma família. 5 filhos homens e uma filha. E dessa filha nasceu este teu neto. Deste-nos amor, comida, educação e o teto. És mais que uma mulher para mim. Meu amor por ti é incondicional. És mais que uma mulher para mim. És uma santa. Quando mais ninguém me amar, sei que vais estar aqui para me abraçar. Como podes ser tão frágil ao mesmo tempo tão forte? Não esperaste por ninguém, fizeste a tua própria sorte. Admiro-te, admiro-te com todo o meu coração. Não houve obstáculo algum que desviaste a tua missão. Dou por mim a queixar-me, mas depois lembro-me de ti. Paro e penso e percebo que afinal eu nunca sofri. Passaste por coisas que nem consigo imaginar. E és tu que me fortaleces quando me sinto a fraquejar. Foste mãe, foste pai, professora e amiga. Tantos anos de fadiga, ainda assim és rapariga. Linda, e sempre o has de ser. Tu sentes o que sinto sem ser preciso dizer. Vou ao fim do mundo só para te ver sorrir. E peço a Deus que nunca te venha a desiludir. Eu amo-te do fundo do coração. És mais que uma mulher, és uma santa. És mais que uma mulher para mim. O meu amor por ti é incondicional. És mais que uma mulher para mim. És uma santa. Quando mais ninguém me amar, sei que vais estar aqui para me abraçar. És mais que uma mulher para mim. Ninguém me amar, sei que vais estar aqui para me amar.